Yerevan, dos 150 já foram investidos neste projeto, quanto é que já foi gasto? Nessa altura estamos a assumir que quer Luanda e Uambo já se consumiu do projeto aí 40% do valor. Podemos assim assumir das várias ações já realizadas, não é? Dos quais a realização das várias atividades, não é? Mas estamos a assumir, estamos aí em 40% do orçamento já consumido. O engenheiro Adão falou aqui dos beneficiários. Temos um número exato de beneficiários desde a implementação do projeto? Um número aproximado? Sim, o projeto prevê, portanto, 5.600 famílias. Nessa altura, assumimos que já estamos em 1.500 famílias, quer Uambo e Luanda, em termos de cobertura.